Esse programa que você está ouvindo agora chama... Cara, eu falei muito mineiro. Esse programa que você está ouvindo agora chama... Está ouvindo agora, chama... Oh, Minas Gerais. Oh, Minas Gerais. Quem te conhece, não esquece jamais. Oh, Galileo, Galileo, Figaro. Cheguei, estou no paraíso. Sou Rafael Salimena e esse é o Mimimi do Mimimi. Estou aqui com o Rafael Saldanha, Diogo Brito e, finalmente, atendendo a milhares de pedidos de internet afora, temos a presença de Humberto Queiroz. Obrigado pelos pedidos, as demonstrações de carinho e, em pedido a todos vocês, cá estou. Sem cortar seu tesão, foi uma pessoa que pediu. Não teve pedidos. Ah, mas essa pessoa já mora no meu coração, então ela vai... E ela pediu com sua voz... De velho cansado. Concordo nem com velho, nem com cansado, mas tudo bem. Tá ligando aqui, ó. Oi, amor. Fala pra ligar pra cá que... Me espera aí que eu vou te buscar. Agora? Caralho, entrou pros anais do programa, caralho. Me espera aí que eu vou te buscar. Caralho, obrigado por existir. Ai, vida de solteiro. Sorry for party rocking. Sabe o que eu sinto muita falta, cara, sendo solteiro? Normalmente, quando você tá namorando, né, você morando sozinho e tudo mais, você fica andando pelado direto. Aí, de repente, você pega sua mulher saindo do chuveiro peladinha. Aquelas coisas que são muito... interessante. Aquelas coisas só acontecem pro porno. Às vezes vai pegar o sabonete, essa mulher tá pegando um chuchu também, né? Isso aí acontece com todo mundo, né, cara? Não é só o filme pornô nada mais é do que um retrato da realidade fidedigno. Com certeza. Tem sempre aquele camarada que os casos dele é como se a vida dele realmente fosse um filme pornô, né? Aí você pensa, caralho, cara, será que tem pessoas que são assim de verdade? Ou então é um cara que não namora, né? E diz, não, porque acontece assim, acontece assado. Na verdade, é o que ele viu no X-Videos, é o que ele tá contando pra você como se fosse a vida dele. Eu já falei que às vezes eu tenho a impressão que a vida é um filme pornô que só tá passando na casa dos outros. Ou, como diria Marcelinho, quando você ouve uma história dessa, parece verídico. Mas o que eu queria falar então é que não podemos ficar nu assim. Quer dizer, posso ficar nu em casa, mas qual é a graça de ficar nu para si mesmo? Vocês viram aquela notícia que saiu sobre um homem correndo nu na... Foi onde? Na Nova Zelândia? Não. Não, aonde pode ser isso? Amsterdã, porra. Ou, não, sério, eu achei que era Nova Zelândia. Eu tenho quase certeza que era Nova Zelândia. É mesmo? Caralho, peraí. Eu acho que é Nova Zelândia também, cara. Eu até pensei em trocar a palavra na hora. Trabalho jornalístico horroroso. Nova Zelândia. Eu acho que esses portugueses desse site que escreveram errado essa porra de notícia. Não, é isso. Tratando o ouvinte português aí. Te amo. Um abraço, Lisboa. Se você não gosta de ler notícia imbecil, você não sabe, mas tem um sujeito que correu na Nova Zelândia peladão, não correu pra fazer gracinha não, ele tava fazendo um... Antigamente era o Cooper, né? Caiu, né? Agora é verdade, nem chama isso, cara. Jogue. E pô, o cara correu, né, pra fazer exercício físico e tudo mais, e correu nu. E isso foi assim, outrageous, assim. Isso foi um absurdo, então, pra falar isso pra pô, Nova Zelândia, né? Então, e deu problema, o cara foi no tribunal e tudo mais e acabou ganhando a causa. E perdendo as calças. O mais engraçado é que na notícia ele foi visto correndo... tinha saído? O mais engraçado é que na notícia fala com uma senhora sempre, né? Lógico. Tem que ser, né? Viu ele correndo pelado, se ofendeu e chamou a polícia. Ele não foi preso naquele dia, não, mas aí ele foi recorrente, sacou? Ele... Ah, ele correndo outro dia e levaram o cara em cana. Imagino, se eu tivesse correndo, cara, primeira reação seria dar um high five no cara, né, cara? Fazendo aqui. É lógico. Se você tivesse correndo pelado também. Mas eu sei que é muito comum mais uma vez estou eu aqui depois da guerra contra o leite, agora a guerra contra as roupas. Puta merda. Não, não, não, não que eu queria que todo mundo andasse pelado, mas, porra, pensa bem, você nasceu no planeta Terra, assim como várias outras criaturas. Cães nascem aqui, elefantes nascem aqui. São todos. Vai longe isso! São todos habitantes do planeta. Já dizia o Pearl Jam, né? Nós somos os primeiros mamíferos a usar calças. Exatamente, é bem por aí. Aonde tá escrito, antes de você nascer, que você tem que obedecer essas regras daquele pessoal que tava ali antes? Salimena, um anárquico natural. No próximo programa, proteção contra a lei da gravidade. Mas a pergunta é séria. Beleza, a gente foi criado pra isso e tal, mas e se você nasce, você é um Mogli, sabe? Sua mãe te perdeu na... Ouvinte, tenta adivinhar quem peidou. Tinha aquele programa do Castelo Rá-Tim-Bum, tocava um instrumento e falava: que som é esse? Que cu é esse? Eu tentando falar do negócio sério aqui, botar uma tese pros ouvintes. Não... Mas peraí, não é Mogli? É? Mogli? Menino Mogli? Isso, é Mogli? Você é francês ou alguma coisa assim na casa? Você tem que pensar que roupa não, não tem função só de esconder, não. Tem de proteção também. E se tem uma coisa que é a primeira coisa que eu ia proteger, exato, é justamente minhas barbas, porra. Exato. Veja bem, eu não estou falando que as roupas são uma coisa ruim. Eu gosto de usar roupas, eu pretendo continuar. É o mesmo argumento do leite, cara. Exato. Verdade. Se quem for editar tiver a paciência, a gente vai ouvir esse trecho que eu falei exatamente a mesma coisa. Não, mas vai, eu acho que não vai não ter. Vai ter mais. Mas é sério, eu lembro de um vídeo que tinha uma mulher que tava numa agência bancária, aí uma agência cheia, aí ela entra, fica pelada e defeca no chão. Vocês lembram disso? Não lembro, cara. A reação das pessoas é óbvia, né? Todo mundo fica. Vai defender mulher cagando também. Não, cara, mas. Cara, eu defendo a mulher cagando. Pra... Aliás, vamos até mandar um abraço pro Léo aí, né? Falando isso, né? Futuro esposo do Léo. Tá vendo, cara? Podia ser um amigo seu que tava sendo hostilizado. Podia. Cara, isso tinha no Jackass. Tinha eles iam numa loja vendendo privada. O cara ia... Isso é sensacional. O cara já chegava com um jornalzinho debaixo do braço. O cara ia falar que eu sentava e cagava. Foi o Dave England que fez isso. Mas essa linha, vamos supor, você tá andando no parque com a sua mulher. Aí passa um cara pelado, tudo bem. Agora se passa um Brad Pitt pelado, você não ia ficar puto, não? Não, sabe por quê? Eu acho que não tem nada menos erótico do que a nudez dos naturistas. Para pra pensar. Se passa o Kid Bengala pelado, ia ficar então, no mínimo humilhadinho. Cara, não, ia ser engraçado. Humilhadinho. Só, é aquela teoria do Seinfeld, quando ele começa a namorar a garota da faxina. Ah. A nudez fora do erotismo é uma coisa muito pouco erótica. Tipo, você vê alguém correndo, as coisas balançam de um jeito meio esquisito ali e tal. Mas você lembra que ele fala, na verdade, que não é bem assim. É a nudez feminina, gratuita, ela é linda. Você vai, mostra, né, na visão dele, ela abre a geladeira, né, a geladeira sopra aquela brisa, o cabelo balança ao vento, ela sorri, sorriso colgate e tudo mais. O homem, ela fala, nossa, eu não tô conseguindo abrir essa lata de picles aqui. Aí ele dá, né, o pote de vidro. Aí mostra tentando abrir o pote de vidro. Aí ela, tipo, vê ele com um símio, assim, né, com a carinha de símio, né, coçando a cabeça, tirando piolho e tudo mais. Porque o homem, quando ele tá nu, é nojento. É peludo. A roupa hoje em dia nada mais é do que algo feito pra erotizar o corpo ainda mais do que a nudez. Qual é o seu problema? Exatamente. Com isso? Essa é a parte. Qual que é a pior parte do striptease, Saldanha? Quando a mulher tira a roupa inteira. Lembro já de uma vez que foi no puteiro e a mulher começou a colocar a roupa. Aí, pô, maneiraço. Aí eu começo a tirar o dinheiro da calcinha, né? Caixa eletrônico. Valores subvertidos, né? Gente, mais uma vez, eu não tenho problema com isso, eu só quero discutir. Prefiro imaginar se tem problema, que aí dá pra fazer piada mais engraçada. Por exemplo, pra combater o seu argumento, imagine agora se tivéssemos nessa pose que o Saldanha está agora, nós três, nus. Não, primeiro que vocês não estariam no meu sofá, né? Pegando o cu no braço. Se usasse roupa, você ia ter que cobrir tudo com papel celofane, tudo ia ter que ter aquele plástico, filme plástico. Nossa. Cara, com você ia ficar colando nas coisas, né? Porque você ia estar nu e sentando em plástico. Caralho. Então tudo ia ser aquele barulho de peito em todo lugar, né, cara? Você encosta na cama. Nossa. Não, pior, o cara tá andando, o cara ia peidar e você ia ver o cu do cara abrindo, velho. Pior, o cu da mulher abrindo, que ela podia soltar um silencioso também. Nossa, que coisa. Mas olha só, vocês não acham que acontece até pouco baseado esse argumento que eu falei foi porque eu penso isso. Eu falo, sim, cara, eu acho que era pra ser até mais comum, gente. Gente querendo andar pelado e tal. Pô, quem nunca correu pelado nessa vida, né, cara? Essa bunda branca já passou por vários... Cara, é essa, Saldanha? Você nunca correu pelado? Caralho, cara. É por isso que depois não tá conseguindo. Depois dos 4 anos de idade, não. Saldanha, ó, um dever de casa pro Saldanha e pros ouvintes aí. Isso. Eu vou dar uma volta na Tijuca pelada. Não. Porra. Quando você estiver num sítio, ou então se você estiver em casa, né, que o seu apartamento for grande, dá uma corridinha pelada e dá uma estrela em seguida. Entendeu? Tô juntando dinheiro pra saltar de bungee jump, cara. Sair da rotina tá mais perto do que você imagina. Você não reparou nada diferente hoje, não? Pô, reparei, cara. Eu parei que o meu bíceps esqueceu um centímetro. E eu não estou tomando cerveja. Que isso? É verdade, é verdade. Então, meu nome é Rafael, eu estou sóbrio. Não! Peraí. Quer dizer que você parou de tomar cerveja segunda-feira e continua tomando os outros 6 dias da semana? Ou... Então, chega no momento da vida do homem que ele tem que fazer algumas escolhas. E eu tava sentindo falta, então eu voltei pra vida de atividades físicas. Cara, se o cara da edição tivesse a paciência, tinha tanta frase pra jogar nesse momento. Falei muita coisa. Inclusive, o mimimi que a gente gravou, que não foi ao ar, da gente falando sobre isso, era 2 horas de Saldanha falando como se alimentar mal e não fazer exercício físico é positivo. Esse mimimi é interessante, ele tá comigo abandonado aqui. Um dia, se eu tiver de boa vontade, eu vou terminar ele. Não, ou seja, como eu disse, né, eu me abandonado. Mas enfim, cara, não, é porque eu até falei nesse programa, e vou repetir aqui, que é uma questão seguinte, se você tá bem com... Não é uma questão estética, mas quando começa a te impedir de fazer algumas coisas, você começa, tipo, correr pelado. Então, eu voltei a praticar esporte e eu senti que eu tava precisando de um gás extra. Por isso que eu estou essa semana procurando já uma academia que eu vou voltar pra Malomba. Então me diga aí, qual é o plano a longo prazo? Você vai fazer dieta? Você não, vai... aí também não vou ficar com radicalismo, né? Tipo, eu vou tomar cerveja só 3 vezes por semana. Só? E fazer um exercício de fortalecimento pra aguentar da cabeçada todo sábado no rugby. Mas aí você vai conseguir levantar o carro popular igual você conseguia antigamente? Peraí, você tem que explicar pro ouvinte. Explica aí, Sarinha, o que que é? Não, eu nem lembro disso direito, não. Eu só lembro que o Saldanha tava falando que ele não malhava não pra ficar bonito, mas para melhorar o rugby dele. Então ele treinava muito as pernas. Isso, ele se chama leg press, pra quem sabe aí. É aquele que as paniquetes levantam o mundo, né? Sim, pra ter coxas torneadas. Aí, cara, eu só fazia exercício de paniquete, cara. Saldanha, em algum momento da conversa, citou o termo carro popular para designar o peso que levantou. Foi moto, foi uma moto. Não, né? Tá diminuindo. Se for ano que vem, vai ser a Lambretta, uma Calói. Mas, então, eu vou voltar pra essa onda de fortalecimento. Não vou ficar magrinho, coisa e tal, até mesmo porque depois dos 30, homens sem barriga, logo sem história. O Diogo se levanta nesse momento e mostra uma barriga. Eu não vou nem citar a forma física, mas ela tá depilada, cara. A gente não conversou sobre isso. Cara, e pior que eu tô suadinho ainda. Ele tá com os calombos ali, tá com as espinhas daquelas de pele encravada ali. Calombo o quê, mano? Isso aqui é isso mesmo. Vou virar leicão? Olha, a pergunta é, você vai querer malhar pra fazer hipertrofia? White trash, cara. Eu quero ser... Cara, meu ídolo de forma física é aquele cara... Homem não tem um ídolo de forma física. Não, eu que malho não tenho ídolo. Não, meu ídolo de forma física, no sentido do meu modelo que eu quero chegar... Ai, tudo bem. É aquele careca que faz braço de ferro contra o Stallone. No Falcão, aquele de bigode, careca, parrudo. Que é fácil. Eu quero ficar daquele jeito ali. careca eu já tô ficando mesmo. Então... Tem que achar. Tá ficando careca? Porra! Cara, o Saldanha. O Dichita tá foda. O Saldanha é a pessoa mais bolada com a careca que eu já vi na minha vida. O cara tá cheio de cabelo na cabeça e tá alardeando a careca como se tivesse pior que o Humberto. O Salimena fala isso porque o Salimena tem 1,50m e ele não consegue me ver por cima. Quando a pessoa me olha por cima, vem que o cu de Chita tá aqui, aquela bunda de macaco que. Mas cara, você tá falando como se a sua nuca fosse muito vista por gente mais alta que você. O que é isso que você tá fazendo sua vida aí? Outro dia eu fui na joalheria comprar ingresso pro show do Fábio Júnior. A mãe falou assim, pra careca tem desconto. Aí eu vi a câmera de segurança, que ela tava com o ângulo certinho, cara. Caralho. Franciscano comprando o Diogo é manjarrona. O Saldanha é muito bolado com a aparência, olha só, cara. Isso, é? Vivendo e aprendendo. O mundo dá voltas mesmo. Não, eu não tenho esse padrão de aparência, eu falei assim, não, eu já sei. Foi, não, você ouviu? Aqui dentro foi assim, não vou zoar agora. Não. Então vamos lá. Não, mas... Não, mas o negócio é que... Mas eu não me preocupo em ficar com a aparência igual de todo mundo, aquele modelo de aparência. Mas eu tenho uma aparência que eu gosto também. Pra resolver seu problema, você pode se converter ao islamismo, cara. Sim. Cara, eu já pensei nisso muito seriamente, mas bacon e cerveja não dá pra abrir mão assim. Sim, pensou muito seriamente. Tenho certeza que foi muito sério mesmo. Então aí, ó, uma boa pergunta. O que você prefere viver sem? Bacon ou sem cerveja? Olha, temos um dilema no mimimi do mimimi. Caralho. E o mais fácil, né? Porque o bacon é o produto mais superestimado da história da internet. Não, né? Eu gosto de bacon, mas um abraço, cerveja. Cara, eu entrei na moda do bacon. Eu não achava o bacon grande coisa. Nutella, você também gosta de Nutella. E do Johnny Depp também. Depois dessas coisas. Esses caralho, Johnny Depp é moda até hoje. Voltei dos anos 90. O que tá acontecendo? Robert Downey Jr. tudo mais. Aliás, vou abrir um parênteses aqui, porque isso aqui me revolta. Roda a vinheta do Saldanha, eu vou falar o Diogo na hora. Caralhos da puta que pariu, o cu do Robert Downey Jr. virou uma entidade na internet. Eu quero que quando você... ele tava fazendo Chaplin, que é um filme bom, que ele interpreta bem, o nego tava cagando pra ele. Agora ele faz Homem de Ferro, faz todos os papéis iguais, aí agora ele é Deus. Cara, eu entendo facilmente o amor pelo Robert Downey Jr. Eu fico tenso demais quando eu vejo o que estão fazendo com o Dave Grohl, cara. Ah, sim. Esse pra mim é o mais exagerado de todos. Esse existe, é mesmo. Não, mas assim. Cara, ele é tipo uma divindade. Se você fala mal de qualquer aspecto, você vai falar, ele não acordou muito bem, ele tava num dia de cabelo ruim ali. Cara, eu vou fazer um teste, o programa só vai ser publicado na quarta-feira. Amanhã, na terça-feira, eu vou falar mal com o Twitter do Mimimi do Dave Grohl. Vamos ver se tem. Cara, a gente tem pouco seguidor, a gente tem pouco ouvinte. Vou falar com o meu pessoal também. Ele tem menos seguidor ainda. Eu vou ser o Dave Grohl. Eu vou ser o Dave Grohl. Eu vou ser a internet agora e vou dizer que o Dave Grohl... Eu sou o Dave Grohl, eu sou o Kurt Cobain. Quem você pensa que é pra ser o Dave Grohl? Semideus. Eu vou tentar ser a internet, então, e dizer que o Dave Grohl... Eu até aceito, eu não concordo, mas eu aceito ele estar tal qual um Deus. Por quê? Porque o cara compõe, fez parte de uma banda que, pelo bem ou pelo mal, foi foda pra caralho. Né, que eu não gosto do Nirvana, mas pô, reconheço e tudo mais, blá blá. O Robert Downey Jr. é um ator. Ele pode ser o melhor ator do mundo. Mas tirando no melhor filme do mundo, Team America, os atores não salvam vidas. Os atores não são a coisa mais importante. Os atores são só atores. E o cara, o imbecil da internet, vai lá. Né, cara, isso dá muita raiva. Vai lá e coloca o Robert Downey Jr. no papel de Sherlock Holmes. Aí o cara faz uma piadinha, aí eles colocam embaixo. Robert Downey Jr. being Robert Downey Jr. Não, isso não é. Ele não é isso essa é pessoa. Mérito, e isso não é mérito. Tipo, o ator que ele é ele mesmo é um ator ruim. Isso é o Cigano Igor, porra, o Ricardo Magno. Não é isso, ele tá lendo uma frase escrita por outra pessoa, gente. Quando fala, mesmo com o Johnny Depp, quando fala do Jack Sparrow, ele fala uma frase maneira. Johnny Depp é foda. Não! Quem escreveu aqui, ele tá interpretando, o imbecil, sabe como é que é ator? A mulher que bate na novela lá, ela não é ruim não, ela tá interpretando um papel. você tá falando essa, seu ódio contra os atores, você tá esquecendo da cena do Quanto Mais Idiota Melhor 2, que mostra a diferença que um ator pode ter num filme. Verdade, verdade. Essa cena explica tudo, vamos ver se a gente encontra ela e bota aí pro vídeo. Não, encontra, mas a frase do Charlton Heston naquele negócio não é uma frase que ele escreveu. Mas sendo dita por ele é totalmente diferente. Mas aí tem uma coisa diferente. Ele faz o papel do Charlton Heston na parada. É um... Não, eu acho o seguinte. Ouvinte, se você... Ah, eu tô demorando, cara. Tá demorando demais. Então, pra concluir... É você gosta do Robert Downey Jr. ou do Dave Grohl. Ou então do Charlton Heston. Você corre de roupa. De roupa, de malhação. É, concluindo o assunto então, né... Saldanha, parabéns então por querer ser uma pessoa melhor, com um físico melhor. Caraca, eu juro que se você me perguntasse sobre o que era esse bloco, eu não conseguiria responder. Desvirtuou totalmente, meu amigo. Que bom. Uma coisa que tem me incomodado demais nessa vida, uma coisa que eu tô tendo. Sai de merda contra o mundo! grita aí, vamos lá, mais um então, vai. Uma coisa que tem me incomodado demais, cara, tem um podcast na internet aí, pô, tá foda, costumava ouvir, costumava gostar, é o tal do mimimi. Parecia uma boa ideia quando a gente começou, falando, pô, vamos intercalar um programa temático, né, que a gente bota todos os nossos esforços, a gente estuda o programa, edita direitinho, pra não deixar o ouvinte se afastar, a gente bota um programa sem vergonha, que tá a gente inventa uma coisa, é, exatamente, eu tava buraco, todo mundo tem, para de olhar pra gente assim... Não, vamos até falar aqui, então, explicar direito, né, gente? Quem aí tá assinando o feed, não visita nossa página, então não conhece a gente. Aliás, eu até vou falar, né? Dê o like no Facebook, Twitter também. Qual que é o Twitter? Nós vamos botar propaganda no meio do programa para os caras não conseguirem fugir. Isso. Twitter, @mimimicast, e-mail mimimicast@gmail.com e a fanpage facebook.com/mimimicast. E apesar disso, o programa não se chama Mimimicast. Mimimicast é o caralho, o nome é Mimimi, porra. Isso. Porque sempre tem uma porra de um japonês que é mimimi no Twitter, tem uma porra de uma Michelle que é mimimi no Facebook. A orelha dessa mulher apodreceu, cara. Já de tanto saudade, gosta muito de xingalha. Tomara. E o outro que é? Por que nosso e-mail não é mimimi, @? Cara, tem também. Um mimimi no planeta que já foi usado antes. A gente escolheu um, é igual usar LOL. Tipo de imbecil colocaria LOL como nome de alguma coisa. Um beijo, Cico! Ih, beijou o Cico. É um beijo, é porque não é um abraço, né? E aí, o Cico é mulher, hein? Surgiu aqui no Mimicast. Mimicast agora, chama Mimicast. Caralho, a gente acabou de perder completamente a credibilidade. Pode chamar a gente disso, então. Mas então, eu volto continuar a explicar. Esse programa que você tá ouvindo agora chama Mimimi do Mimimi, que é, como o Salimina acabou de falar, o tapa-buraco. É, seria o nosso mimimi, ou seja, a gente falando sobre... Não seria... tem como, é difícil definir, porque a gente nem sabe o que é também. A gente não sabe sobre o que é, exatamente, mas aí pareceu uma boa ideia que cada um de nós botasse um assunto, discutisse aquilo ali. Sim, criamos... Mas, sério mesmo, vocês já perceberam, tá perdendo a graça cada dia mais. Não, na época pareceu uma boa ideia, mas eu acho que agora a gente podia dar uma, né, uma recalchutada no formato. Não. Vamos usar melhor esse tempinho que a gente tem com o ouvinte extra? Por que a gente não faz algo diferente? Eu acho engraçado porque o melhor mimimi do mimimi, na minha opinião, é o segundo. E é o que teve menos ouvintes, menos cliques, que é o que a gente fala sobre pelos, zumbis e uma receita especial. Aliás, eu tenho um medo desgraçado desse mimimi ter sido o que menos foi ouvido. Que ele foi o único que a gente sentou pra falar de filme específico, falando de diretor. Sim, e tal. É. E, cara, a gente tá conseguindo segurar um podcast sem falar de... Ah, hoje vamos falar do filme tal, não gostei. Sem pagar de crítico de cinema. Mas, cara, tá difícil, tá acabando os assuntos. Tá, vai acabar daqui a pouco. A gente até vai ter que fazer podcasts isso. Famosos já estão ficando sem assunto. Sim. Sem falar do jeito malicioso, né? Olha, o Saldanha contra o Mundo de hoje. Ele tem que dar o mal do Salimena. Porque o Salimena não deixa falar mal de ninguém. Porque eu não posso falar da porra do Nerdcast. Vai botando pi. Não posso falar do Nerdcast. Então eu posso hoje. Outro dia tava ele logado no Twitter lá. Foi alfinetar o MRG. RPG, cara. Com o nosso login? Isso, com o nosso login, olha só. Representando nós três. Não, detalhe, ele escuta todo o programa que os caras fazem. Uh-huh. E aí vai lá, a gente podcast novo, precisando de ajuda, precisando de carinho dos outros que já estão no meio. O cara vai comprar briga. Muito bom. Por que eu me cerco de gente assim nesse mundo? Voltando ao menino do mimimi. Voltando ao seu. É pra isso que você tá querendo fazer podcast? É pra carinho? Cara, é um negão pra você, porra. O único jeito do homem receber carinho é do negão? Geralmente. Essa vida tá bem bizarra, hein, Sabrina? Mas, pô, pois é, uma pergunta que vocês abriram agora. Tem um certo narcisismo em se fazer um podcast? Não tem nada. Eu faço isso aí pela alegria. Altruísmo total, pela alegria do ouvinte. Cara, eu não sei nem se eu vou continuar fazendo agora sem tomar cerveja, porque o meu objetivo era ter uma desculpa pra beber segunda de manhã, segunda da noite. Saltando tá igual o Fan Bob do Friends, você lembra? Que era o cara mais divertido do mundo, só que ele era alcoólatra, continuaram a cerveja e perdeu a graça. E o que fazer quando não estão mais nem aí para você? Já contamos o problema, vamos apontar a solução. E se a gente tentasse, sei lá, cara, alguma coisa que o ouvinte pegue o áudio e isso já basta pra ele se divertir? Pode ser uma... Oi, tirou aí a sua apresentação de PowerPoint sutilmente e falou uma coisa que o ouvinte pegue o áudio e isso sirva pra se divertir. Sabia, é um ataque pessoal o tempo todo, cara. Cara, esse foi demais, que ele tirou, ele arrumou um link lá na puta que pariu, cara. Fazer um só a gente julgando celebridade morta durante uma hora. Mas não explicar o que é, né? Porque senão a pessoa vai ficar confusa. Pô, não sabe o que é, não é possível. Alguém não vai saber. Saldanha, vai. Ou você aí, que não sabe o que é. Celebridade morta? Vai tomar seu rabo. Pô, celebridade morta é aquele jogo onde você fala o nome de celebridade morta e a pessoa ao lado vai ter que falar o nome de outra celebridade morta, sendo que a primeira letra desse nome vai ser a última do nome que você falou. E o problema é, se for uma celebridade que só você conhece, ela vale? Não, não vale. Você não pode inventar alguém. Falar, ó. Oh, se você for contestado, você tem que falar quem é essa. Não, então, é o baixista. Não dá pra virar e falar assim, e o Briner, que era o trupetista de jazz, igual o Salimena percebeu. Não é pra isso, olha só. Eu falei que ele era corredor, mas sabe por quê? Porque no Jamaica Abaixo de Zero tinha um cara que chamava Will Briner, em homenagem ao ator, careca, ele era corredor. Pô, né? Eu jogava isso com o namorado direto, né? Aí toda vez que eu ficava enrolado, sempre alguém do Uriah Heep morria. Porra, alguém do Grace puder. Acho que o namorado não vai te contestar. Não, e tem que ser celebridade, né? O cara que toca no Uriah Heep não é... Eu desafio vocês agora, então. Vamos fazer uma rodada de celebridade morta aqui. Então abre você, jogo. Vamos lá. Ok, vou começar com Marilyn Monroe. Peraí, uma coisa que a gente não discutiu. Vai ser a última letra... Ih, tá comprando tempo aí, ó. Vai ser a última letra do sobrenome ou a primeira letra do sobrenome? Isso é, a gente já discutiu antes. Fácil, brilho os dois. Vai, primeira letra do sobrenome que é mais fácil. Então, Marilyn Monroe ou Michael Jackson? Jimmy Carter. É com você, é com você. Então, você tá vivo ou morto? Pô, o Jimmy Carter tá vivo, velho. Até bem pouco tempo atrás tava. Mas tá vivo? A gente tem que ver, ué. Tá bom, Johnny Ramone. Richard Kelly. É uma celebridade. Richard Kelly, o diretor do Donnie Darko? Não, o cara que... Da Austrália, ele é famoso na Austrália. Marquinho! Tá, Ray Charles. Richard, você é... Cara, tá muito difícil, cara. Tá, tipo, a gente era bom nisso. Chaplin. Na época da universidade a gente era bom nisso, né? Agora a gente tá... Charlton Heston. Humberto Queiroz. Quem dera, cara, quem dera. Do jeito que saiu aqui pra buscar Carol. Vocês conseguiram pensar em algum já? Sim. 10. Caralho. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Harry Osborn. 2, Harry Osborn. 0. Dados reais, por favor. Morreu. Sai do jogo. Toma uma S. Caralho, ele falou isso. Se pode, a gente chega em outro H. Quem que é? É uma S. Porra, doeu no coração, hein. Essa ideia foi muito pai. É, Howard Hughes. Outro H. Ih, caralho. Henrique VIII. Não, aí não vai, não. Não. Ele foi Henrique VIII, foi rei da Inglaterra. Exato, Henrique VII. Henrique VI. Não, mas Henrique V. Aí que é. Mas aí é o quê? O oitavo? Eu acho que é o Henrique. Quando tem um nome só, geralmente você pega o último letra do nome. Ernest Hemingway. Ah, isso é fácil, aí não. Não, mas eu mandei um H pra ele. Boa, Henrique VII, vai. Não, então vamos botar que o Henrique foram todos os Henriques. Sim. O Chaves. Charles Bukowski. Beto Carreiro. Carlos Lacerda. Brasil abriu todo mundo. Um... E o seu Carlos Lacerda foi muito. Carlos Lacerda. Carlos Lacerda. Luiz Altenhoff. Tá viva? Morre é fácil! Puta que pariu! Distrai mesmo, distrai mesmo. Chamar o top. Já tá 10 já, 9. Leonardo da Vinci. Doris Day. Dario, Imperador da Pérsia. Osman Bismarck. Barrabás. Salomão. Olga Benário. Bernard Shaw. Sebastião Shaw. Que isso, personagem de quadrinho, vale? Não, Sebastião Shaw é. Filha do Bernard Shaw. Não. É. Escritor. Tem um Sebastian Shaw, que, pô, pra mim é o cara do mundo do inferno, toma no cu, Saldanha. Eu tô pensando no Irving Shaw. Caralho, ele derrubou. Já, isso aí, aê, pô, 5 segundos, pô. Cara, que coisa insuportável. Foi o programa de índio da história da podosfera brasileira. Take you back. Do-do-do-do, take you back. Lista também é um negócio legal de fazer. Sim. Eu acho que a gente pode fazer igual o esquema que o Rapadura Cash faz muito, que é o listão que eles botam, mas é tudo tipo assim, por exemplo, filme sobre Sessão da Tarde, foi o último que eles fizeram. Aí um cara fala um, mas comenta rapidinho e aí vai girando. Só que a gente pode fazer listas mais bizarras, assim, sabe? Tipo, lista temores de infância, sacou? Mas aí mata. Pleasures. Eu acho que mata programas temáticos. Pois é, talvez algum tema pode ser pequeno demais pra ser um mimimi, mas. Cabe bem no mimimi do mimimi. Por exemplo, tipo, musas da infância. Sabe? Uma coisa que a gente talvez possa fazer é um lance meio Michael Scott, né? Com as improvisações que ele fazia. Que ele chegava e criava uma situação, aí você tem que improvisar. Porque a gente é muito bom, né, cara? Como atores, assim. Caraca! Gente... Nem Robert Downey Jr. segura essa, pô. Ué, se tiver o Dave Grohl escrevendo a trilha sonora... Pô, a gente já tem trabalho mais editando essa merda. Eu vou ter que estudar atuação no sapateado. Ué, tem que ser, ué. Eu sou um ator shakespeariano, experiente. A gente só bota um cenário, uma situação, até o ouvinte pode colocar no Twitter lá, sugere, por exemplo, né, 3 gays numa sala discutindo quem vai comer o cu de quem, e a gente sai improvisando. Mas o nosso programa não é sobre isso? Ha! Então, ouvinte, dá uma ideia aí, o que a gente pode fazer pra salvar essa desgraça desse programa? E vamos até perguntar, ouvinte, você quer... O mimimi do mimimi existindo? Ele tem que querer, porque a gente não consegue botar um temático não, por semana. Se ele não quiser, vai ser semana sim, semana não, mas só temáticos. E aí eu vou gostar pra caralho, que eu não vou ter que editar mais essa merda. Vai ser uma derrota nossa, a gente vai... De um podcast semanal, a gente vai pra um quinzenal, cara. Agora eu vou falar, então, prepara aí o autoajuda do Facebook, hein? Às vezes, Sanimias, tem que dar um passo pra trás pra dar 5 pra frente. Não, eu não abro mão do mimimi do mimimi. Eu vou ficar sozinho conversando com o ouvinte, então, sem background. Vou até fazer uma analogia aqui. Como é que você quer meter sem empurrar a bundinha pra trás primeiro? Ficou muito... Caralho, que analogia! Peraí, vou fazer um jeito. Você não consegue meter só assim, ó. Eu tenho que fazer... Né, pra dar propulsão. Não, tá tudo errado nessa vida, cara. Pô, tem um Batman, um Super-Homem e a Mulher Maravilha. Acabou a porra do mimimi do mimimi também, então. Pronto. Depois a gente vê o que a gente faz com isso. Aê, ganhei, então. Push it back. Leitura, leitura. Esse foi o pior, né? Finalmente, Diogo Brito de volta aos e-mails do mimimi. É isso aí, passei... Joey, passei um tempo na Argentina para... E até agora me trouxe doce de leite, né, porra? Vamos começar já direto, então, com os e-mails, né? Antes a gente tinha medo de não receber e-mails. Dessa vez a gente teve que deixar e-mails de fora da leitura. E tem um aqui em large opinions, é pra vocês, é isso? Que beleza, hein, cara? Caralho, que beleza. Eu já avisei que se continuar assim, eu vou sair. Assim não dá, não. Cara, eu vou falar a verdade aqui. Eu fiquei com saudade da leitura de e-mails, que parece que vocês se divertem muito. Aí agora eu tô vendo que não. Só uma impressão. Só risada editada, cara. Você tá achando o quê? Muitos e-mails chegando ainda sobre o programa de pornografia. Na verdade, essa leitura de e-mails é sobre o último programa, que foi de balada. Sim. Mas tem e-mails legais sobre pornografia, que ainda pelo menos um a gente vai ter que ler. O que é estranho, né? Porque ninguém, na verdade, passa por essa fase de bater punheta e tudo mais, né? E o pessoal ainda continua mandando, né? Cara, é muito engraçado. O programa tem muito mais acesso que qualquer outro que a gente fez. Não, cara, mudou. Se você ver o gráfico lá, é surreal. Eu começo? Sim. Olá, amigos do Mimicast. Meu nome é Juliano. Cara, você escolheu esse e-mail porque ele é de mulher. Não, que... Puta que pariu. Gostaria de parabenizar vocês, pois esse é o único podcast e depois... Eu não vou ler isso não, isso é desinteressante. Mas ela compartilha uma história de como ela assistiu o primeiro pornô dela e como que ela descobriu que o irmão dela é... Ha! Gay! Eu, única filha com 3 irmãos homens, sempre fui encarregada de limpar a casa. Um dia eu arrumaram o armário de uma estante da casa, que era destinada à maloca de um dos meus irmãos. O que, que é isso? Maloca. Malocar. Escondeu. É, onde o cara... Ah, então escondeu. Faltou uma crase aqui. Era destinada... Ah, maloca. Caralho. Que pariu. Expulso esse outro. Encontrei dentro de uma sacola do supermercado um DVD com 2 homens... A caixa alta dela é muito boa. Com 2 homens de caixa alta... Caixa alta... Avental. Cara, por que eu tô limpando a garganta aqui como se essa alimenta fosse editar eu errando aqui, né? Essa parte do e-mail não edita, cara, porra nenhuma. Tem edição aqui. E segurando uma mesma colher de pau, como uma inocente criança de 10 anos, imaginando que o DVD era sobre caixa alta, receitas culinárias, pensei, nossa, ai deve ter receita. Ah, era aí. Não tem teclado agora. Não tem teclado. E pior que eu sou o rei de não ter assim, é isso que eu ia falar também. Agora. Botou um negócio escrito igual analfabeto. Nossa, deve ter receita de comidas que meu irmão gosta. Vou aprender pra fazer pra ele. De certo modo. Óbvio que com 10 minutos de vídeo eu já tinha tido a experiência mais traumática da minha vida. Depois disso, só fui voltar a assistir filme pornô quando tinha o meu primeiro namorado, aos 16 anos, e aceitava apenas assistir pornôs de lésbica. Ficaram infelizes esse, né, cara? Nunca contei isso pro meu irmão, mas hoje ele está com 3 anos de namoro. Gay! Esse aqui é porque ela falou gay, tá, gente? Não é pra você, não. E leva qualquer brincadeira que a gente faça de boa. Aí, ó, falou que leva brincadeira de boa. Você leva pica de boa, então brincadeira você também leva. Ué, ela falou aqui, ó. Cara, eu preciso muito falar com o jurídico desse programa. Então tem outro aqui. Olá, amigos do Mimimi, meu nome é Felipe... Olá, amigos do Mimimi, meu nome é Felipe Muniz, tenho 23 anos, sou analista de sistema e moro em Curitiba. Amigo, na Nerdcast não, a gente tá cagando pra quem você é. Aí, ó, você quer mandar um e-mail pro Mimimi, não manda de onde você é e o que que você faz, que a gente não tá nem aí. Então vamos lá, gostaria de contar uma história que eu não sei se é derrota ou vitória, me ajuda a descobrir. Vamos lá, no mês de outubro tem sempre umas excursões pra Blumenau que tem a Oktoberfest. Então ele e os amigos resolveram... Deixar claro que esse e-mail já é sobre balada, né? Tipo, sim, tipo, putaria. Sim, sobre balada. Resolveram ir no caminho da festa, todo mundo no ônibus, cantando, bebendo, aquela farra. Saldanha, poder de síntese, Saldanha. E chegando lá, descobriram que um casal aleatório tinha terminado. Ah. E que a menina tava aos prantos lá, soluçando. O cara, gente boa pra caralho. Indo na viagem, o cara termina no caminho. Cara, ele até coloca aqui, provavelmente o cara se tocou que estaria indo pra um bacanal ao ar livre e que tava com a namorada. E resolveu o problema minutos antes da chegada. É o famoso, o cara tava indo no porcão e tava levando uma barrinha de cereal no bolso e, né, disposed off da barrinha de cereal. Mas ele mesmo fala, até aí tudo bem que ele não conhecia o casal, tava pouco se importando. Então ele saiu, foi beber mais, chegou na festa, viu lá uma menina, deu umas olhadas, chegou, rolou. Tem como você fazer um pouco mais pausado, só? Rolou uns amassos, mão aqui, mão ali, cada um foi pro seu lado. Chegando em Curitiba, ele descobre que a menina era a que terminou com o namorado, ou melhor, que o namorado terminou no ônibus. Mas se marcou tanto a história da menina chorando no ônibus que ela não reconheceu a mulher, pô? E pior, ele falou que adicionou todo mundo no Facebook e que uma semana depois a menina tava grávida. Ou seja, ele pegou a mulher de um cara e ele conheceu um cara e falou que o cara era gente boa, né? Que é um amigo, coisa assim. Mas peraí, ele comeu? Ué, rolou uns amassos, mão aqui, mão ali, cada um foi pro seu lado. Não comeu. Ah, então não. Ou seja, ele tá perguntando aqui se foi derrota ou vitória. Cara, você pegou uma mulher, né, cara? É sempre uma vitória. Não, ainda. Ah, não, pô, peraí. Dependendo do sexo, cara, da criança, ele pegou duas mulheres. Ah, é. É o ouvinte nosso, cara. Então, pô, foi uma puta vitória, sim, cara. Esse único ouvinte nosso que pegou mulher já. Eu acho que ele mandou essa história aqui só pra se gabar que ele já pegou a mulher na vida. Mas mais um e-mail aqui, esse é do Lucas Lima, que é um ouvinte clássico nosso, aquele metaleiro, é sempre elogia seu set list. É, eu queria muito ser amigo dele ao invés de vocês, né? A distância não permite. Vai lá fazer podcast com ele, então. Vai falar de metal, desgraçado. Olá, amigos do podcast mais legalzudo que tem hoje em dia. Esse episódio de Noitado me trouxe uma das memórias mais desagradáveis referente a rolê. Só porque é, o cara... Rolê? Rolê, velho. Não, é demência. Mas Curitiba e São Paulo fala rolê. E? Que manja rolê é essa, velho? Bola rolê. Você tá questionando os... Agora vem cá. Só porque o cara é metaleiro tem que ler com voz do Rob Halford? Por quê? Eu tô lendo assim? Ah, por quê? Eu tô lendo assim? É. Bem, ele que vai editar, então ele não vai voltar. Mas o ouvinte, se voltar aí, vê o começo. Voltar o caralho, vamos lá. Aí voltou a voz aguda. Olha só, aí ele fala o seguinte. Eu sempre leio meio impostado, você nunca reparou isso não? Eu mesmo reparei isso agora. Sim, mas você vai caindo, você vai desconcentrando. É, porque eu vou entrando na história. Aí, de repente, o Lucas Lima some do e-mail e o Jack Kerouac aparece aqui. Boa. Porque... vem um manuscrito. James Joyce. Que não tem nenhum ponto, cara. Sério, observa só. Era uma segunda de carnaval em 2011 e eu e mais três amigos tivemos uma incrível ideia de ir numa balada rock na Rua Augusta e lá foram os três garotos headbangers à procura de um bom rolê, garotas nus e um open bar legal. Chegando no rolê, tivemos o prazer de descobrir que era open bar de vodka e cerveja. Fomos tomando até que chegou o momento que tinha um cara com camisa do Manowar, eu, dançando Weezer com o roupa. Opa! Metaleiro? O cara não é do metal, pô, não gosta do coisa, dançando Weezer. Não basta, não é curtindo Weezer, dançando Weezer. Que essa é a minha amizade, pô, cara. Aí retiro o que eu disse, não quero ser mais seu amigo, não. Vai lá dançar o Weezer com ele. PS, gosto de Weezer pra caralho, né? Mas gosta de dançar o Weezer? Não, dançar o Weezer não. Dançar é só a Tayo Cruz. Ele tá dançando o Weezer com os amigos na pista, derrubando vodka em todos. Passada a hora da loucura, decidimos nos separar para buscar garotinhas. Um dos meus amigos, que é mais galanteador, estava mais lindo que eu e outros juntos, rapidamente angariou uma cocota. Continuei na procura até visitar uma bela oriental que estava rodeada de diversos homens e outros cocotas. Caralho! Mesmo no estado de álcool que a timidez imperava, demorei 15 minutos analisando ela de longe, cambaleando e xingando cada música do Ace que tocava. Ó, oh, doidão, hein? Do Weezer você escuta, agora o Ace não pode, né? É verdade, nem saber qual que é a diferença. Por fim, fui até a garota, me apresentei e começamos a conversar sobre algo que não lembro, dado o tempo de que, caralho, o e-mail é muito grande agora que eu vi. Aí ele abordou oriental, não lembro do que ele disse, só lembro da resposta dela, que é desculpe, mas só pego as mulheres. Ela foi, puxou a garota mais bonita próxima a ela e deu uns males que nem em filme ele viu. Então o cara ficou lá galudão. Ou então o cara não vê muito filme também, né? É verdade. De repente, quando me deu conta, ele tava numa roda que tinha quatro mulheres se beijando e mais uns oito caras se pegando em volta dele. E se isso não bastasse, três desses casais masculinos estavam com a mão por dentro da calça um do outro. Cara, peraí, esse meio do caralho, porque olha o nível de derrota da parada. Literalmente do caralho. Então, o cara ficou no meio de uma suruba guerra. Tem oito casais e ainda tem quatro mulheres se pegando. O cara é a única pessoa que respira que não tá pegando alguém. Cara, sabe o que eu lembrei agora? Uma vez eu e o Léo, nosso convidado de balada, a gente tava num lugar até famoso do Rio de Janeiro, cara. Um lugar mais voltado pra público alternativo e tal. Cara, a gente viu um coito na pista de dança. Caralho. Eu fiquei muito chocado com isso. Caralho. Do nada. O pessoal estava trocando ideia e de repente, vão. O nego se comeu do nosso lado. Depois continuou conversando com vocês. Esse é o campeão da menina da vida real mesmo. Esse foi o momento que eu vi que eu realmente já era de uma outra geração já. Aí quando ele viu a situação dele, ele não conseguia sair da roda. Falei, que estado alcoólico é esse? Cara, fica mais derrota ainda. O cara corria pra um lado, batia num peru aqui. Corria. Aí ele começou a gritar, eles não ouviam o que ele tava gritando, foi aterrador. Fora que uma das bichonas, sick, derrubou vodka na roupa dele. Quando ele saiu dali, tava putaço, sem vontade de mais nada, foi procurar os brothers dele. Caralho. O mais galanteador tava com a mina, ao meu ver, horrenda, no qual eu entendi. Pô, isso é porque ele tava bêbado e a mulher já era horrenda. Pois é. Sabe por que ela era horrenda? Porque eu tava com um amigo, não tava com ele. Ah, se fosse com ele, é verdade. Tava se gabando aqui. Aí ele falou que entendeu o amigo, que ele tava quase falecido do álcool no chão da boate, deu outra volta, foi pra fora da balada e lá fora encontrou outro amigo mais puto do que ele, porque uma das bichonas, sick de novo, que estavam se pegando, apertou a bunda do mesmo. E ele, enquanto contava a história, percebeu que tinha umas primas por perto, leia prostituta, sim. E aí ele só ouviu o comentário. Olha o bundudinho ali reclamando que pegaram na bundinha dele. Bundudinho? Peraí, não é o Lucas Lima, é o amigo dele. Amigo dele. Aí a fúria tomou o bundudim e seguiu o fluxo da rua Augusta espumando raiva, assim como ele, que tava com a moral baixa demais após ter sido zoado por duas putas. Após toda essa desgraça, decidimos pegar o trem de volta, no qual demorou pra porra, e pra piorar, passamos da estação que deferimos e fomos parar em um lugar em qual o crime aumenta uns 400% durante a madrugada. Ah, isso aí é um negócio bem escrito, porque você sabe que essa parte ela é mentira, né? Mas assim, foi, pô, pra, né, famoso pra acrescentar uma... Falando, né, pô? Parece verídico. Não, mas o pior é que é verdade, eu já tive isso também, eu já peguei o metrô já e eu tava tão doidão que eu dormi e acordei uma estação depois, e é foda, velho, quando isso acontece. Então, como a gente sabe... Cara, eu sou mestre, eu já dormi no metrô umas duas vezes e as duas eu acordei na minha estação. Mas isso rola mesmo, né, cara? Tem ônibus, parece que você tem um sexto sentido. Sim, que te isso acorda. É bizarro. Sempre, cara, que eu vou pro Rio, eu acordo assim que tá chegando o rodoviário. Toda vez. É meio um GPS, né? Sim, exato. Então, a gente tem aqui também recados no Twitter, que graças a Deus só tem 144 caracteres. Então, a gente teve que o Buiozinho, nosso... 140? 144. São só 140 caracteres. Mas é porque eu não conto o link, o nick. Saudade. É sério. Saudade. Todos os esplendor. Mas, enfim... É o Buiozinho, nosso mascote. Melhor nome. O Buiozinho trocou de nome, achando que ele não ia reconhecer. Eu gostava mais do nome do Pokémon, esse aqui é difícil de falar. Então ele falou que já tem uma história de derrota por um patafone embalado. Aí ele perguntou se a Anime Fest conta pra balada. Tá de sacanagem. A derrota não é isso, não, Buiozinho? O Buiozinho quer saber se a Anime Fest é balada? Ele ficou aqui falando se bar é balada, Anime Fest, você tá de sacanagem. Ó, eu previ que esse cara ia ser um bom mascote. Ele tá aí, cara. Show. Teve também a Carrie, que falou que o mimimi é fantástico. Mesmo... Não, ela falou que é fantástico o mimimi de hoje. De hoje, que era no caso era o tipo de balada. Mesmo que eles tenham curtido todas as baladas numa noite gay. Ainda assim, vale a pena ouvir, até porque... Me too. Cara, Saldanha, você não sabe ler, ela falou que a gente curtiu as baladas na mesma boate gay, não na noite gay. Numa boate gay. Falou noite. Cara, e isso eu achei muito engraçado, que depois vendo aquele programa, parece que a gente só vai na boate gay, sabe? Por um bom tempo a gente ia muito, cara. É verdade, teve uma época que a gente só ria lá mesmo. É mesmo. E a Carrie mandou mais e-mails, mas era referente ao programa de pornografia e acabou que ficou muita coisa pra ler hoje, então fica pra próxima. É, mas ela só falou, o tweet. O que ela falou é que, assim como os nerds... Em e-mail de mulher, você lembra de tudo, né? Assim como os... Não, porque e-mail tinha sido 4, né? Assim como os nerds que malham e ficam fortões, ela também malhou e ficou gostosona, uma nerd gostosona. Agora, resta saber se é gostosona. Olha, a gente tá com uma parceria aí com o nosso site amigo LOL, Galeria da Fama. Só vou aceitar argumentos se for na Galeria da Fama. Muito bem dito. Ou então, manda pra um e-mail, mimimi também. A gente só quer ver. Inclusive, só pra continuar a tradição, acho que todas as leituras de e-mail, a gente mandar um abraço pro Cico. Dessa vez a gente tem que mandar que ele conseguiu muito ouvinte falando pros seguidores dele o seguinte: se a sua mãe fosse seguida no Twitter com todo mundo que já ejaculou na cara dela, ainda assim ela teria mais seguidores que mimimi. Sim, então... muito bom. Enfim, o Leandro mandou aqui que sente um certo orgulho de acompanhar o MimimiCast desde o primeiro episódio. Vidas secas, né? É uma vida que não tem muito. São, quando ele falou, eram 7, né? 7 episódios. Ele acompanhou desde o primeiro. Sim. Não, de certa forma, né? Já deve estar se aproximando do fim já, então ele vai ouvir todos. Sim, verdade. Mais tweets aqui, o Guilherme Holmes. Holmes? Holmes? Holmes? Holmes. Lows. Disse o seguinte: que merda, eu já fui o cara do lado num show, na filho mesma situação. Friend zone empata foda de outros dois malucos. Olha isso. Era você! Olha, não cruza com o Léo na rua, não. Mas, cara, o que eu respondi pra ele? Quem nunca, né, cara? Eu todo nunca mundo fui. Já nunca teve sua fui. Fase, já. Alguém já teve apaixonado, nunca. Não sabia como falar com a garota. Eu não. Ninguém nasce sabendo. Não, nasce sabendo. Se eu pudesse falar tudo que eu sei. Ih, caralho. E o Deadpool, não é o Deadpool, seria o Deadpool, né, que é o avatar dele, disse que dia 27 irei... Isso, tá escrito de um jeito muito completo. No dia 27, daqui a umas duas semanas, ele vai numa festa. Não, peraí, não lê como é que tá escrito. Dia 27, irei há umas duas semanas, irei em uma festa. Caralho. Poxa, amigo, você vai muito mesmo, hein? E colocarei as dicas do último Mimimi Cast em prática. É Mimimi só, caralho. Mas é porque ele tá linkando aqui, ó. Caralho. Me xinga o ouvinte que tá fazendo certo, não, retardado. Você xinga o ouvinte toda hora, eu quero xingar Chicote. Também. Chicote, e aí pro ouvinte que não tá entendendo, ele tá imitando, né? Não é ele mesmo, ele tá imitando. Já falaram já que minha voz é muito parecida, com, não com a do Marcelinho, mas com a do Eric Gustavo, que é o criador do Marcelinho. Realmente parece um fogo. Um abraço, Eric. É, abraço, você tá ouvindo agora. Voltando no... Cara, tem meus contatos. Ele pode estar ouvindo. Como é que você sabe? Se tá ouvindo, não fala nada não, porque senão ele vai com vergonha que não tá ouvindo mesmo. Cara, a gente não conseguiu ler o tweet do cara, que é uma linha até agora. Ele fala o seguinte, daqui a 2 semanas ele vai numa festa e vai tentar colocar em prática as dicas que a gente deu no programa. Tipo, vai pegar ninguém, né, coitado? Cara, tem como você, tipo, se você já perdeu a virgindade, você reganhar, porque você vai ganhar a virgindade de volta. Não, cara, que é isso, o nick do cara é Deadpool, ele não perdeu a virgindade ainda não. Cara, por favor, só conta pra gente o que aconteceu. É, eu, por favor mesmo, cara. E não em tweet, né? Aí manda um e-mail, assim, grande, que a gente vai ler. Mas aí, como nem tudo, nem todas as vidas são secas, ele pergunta se a gente pretende um dia gravar um episódio de quadrinhos. Deadpool, você pode se surpreender muito cedo. Que isso? Além disso, vou mandar abraço aqui pro pessoal que vive mandando mensagem pra gente, o Eduardo Depinel, o Killjoy, Bruno Barroso, o DDD Diego, agora em 3D. Esse cara sempre escreve, cara. Obrigado, Diego, um abraço. Tripa de Grilo, que é um nome bacana. Espetacular. Também. Teve o, e mandar um abraço o Bianco pro... também, o Luiz Bianco. Teve o Paulo Peixoto. Mandar um abraço pro falecido Ultra, do MDM, que tá, elogiou nosso programa também. É uma honra. Porra, mas se você vai comentar que esse manja-rolo do Rafael Salimena tá com um podcast novo, fala qual é o nome do... O Ultra não é mais MDM, ele é um falecido. Não, fala, na verdade, foi MDM, o Nerd Reverso. Então vai lá. Obrigado por nos apoiar, mesmo a gente imitando vocês. Na nossa fanpage no Facebook também teve o Luiz Felipe Salgado, que fez um mimimi à parte aqui, já que ele era para ser da equipe original do programa. E por questões de... Snowboard, logístico, caralho. E agora tá fazendo aqui mimimi, falando, ah, se eu tivesse aceitado, etc. Perdeu, Playboy, perdeu. Já era. Pô, é que nem o cara dos Beatles que saiu, que entrou o Ringo lá, né? É o Pete Best. Então, o cara sai e depois os caras, né, aparecem pro mundo, assim, é isso aí, cara, é o quarto mimimi. Pô, quase 200 seguidores no Twitter. Se fudeu, Luiz. E teve também o Denis Fernandes, que é de Brasília, ele falou que descobriu a gente pelo We Are Geeks. E o Rafael Salimena fez participação. É verdade, fazendo um jabá aqui, participei do We Are Geeks com o Tato Tarkan e o professor Maurício. A gente falou sobre a revista Mad e eu, o nosso editor lá, Rafael Fernandes, e o Barone, que responde as cartas dos fãs. Foi um episódio bem bacana, então vamos deixar o link aí pra vocês me ouvirem. Mais da já saiu no ar, já tá no ar. E eu fiquei tão feliz que eu participei do podcast de verdade. O We Are Geeks, me levem com vocês, me tirem daqui. Isso, né? A gente tem um homem agora. O Denis Fernandes, cara, se eu quero mais ser auto-saboto da história da humanidade, cara. A gente tem um homem, sério, por favor, não coloque esse temporário. Não coloque esse também. Não coloque esse cara. Não, sério, vai ficar muito cara, vai ser o melhor menino de todos. Mas eu sou solteiro, cara. De todos, cara, de todos. Ó, o Denis Fernandes ainda completa que ele fala que ele não se importa de ser ofendido pela gente, já que a mãe dele faz isso há 21 anos. Então, o Denis Fernandes, vai tomar no seu rabo, porra. Pô, já que tá pedindo, né? Cara, vai tomar no cu também, né? Me ajuda aí, né? Digo mais, né, cara? Eu entendo. Pelo menos uma coisa que sua mãe vai criticar é a sua gramática, né, cara? Porque... Puta que pariu, né? Agora, não falei, né? Ô, como é que ele chama? Denis Fernandes. Denis Fernandes. Você gosta de apanhar? Então não. Vou te dar um aperto de mão, então. Ao invés sim. Olha, vamos torturar o ouvinte. O cara pediu pra você xingar. Do jeito que o Diogo tá hoje, eu teria muito mais medo desse aperto de mão aí. Que cu é esse? Esse é o fundo do poço, cara. Esse é o fundo do poço. Chegamos ao humor Terrence Phillips. Cara, a gente vai ter que acabar com o programa, não tem salvação.